Aproximadamente 130 policiais federais cumpriram 12 mandados de prisão e 21 mandados de busca e apreensão nos municípios do Paraná, Cascavel, Francisco Beltrão e Dois Vizinhos. No Rio Grande do Sul, o alvo foi o município de Venâncio Aires. As ordens foram expedidas pela Vara da Justiça Federal de Francisco Beltrão. As investigações tiveram início em julho de 2013, quando a Polícia Federal realizou a apreensão de uma carga de cigarros contrabandeados em Dois Vizinhos. A partir daí, a PF concentrou suas investigações na região e, desde então, foram realizadas dezenas de prisões e apreensões em flagrante. Descobriu-se também que os criminosos compravam o material ilícito no Paraguai e o transportavam até a cidade de Dois Vizinhos, através de Foz do Iguaçu e Guaíra. A carga ilícita era recebida por um dos três sítios da organização, onde era efetuado o transbordo para caminhões da organização criminosa, que utilizavam fundo falso para transportar centenas de caixas de cigarros para o Rio Grande do Sul. A quadrilha utilizava também os serviços de batedores que recebiam propina para orientar o melhor caminho a ser tomado nas rodovias. Foi constatada a participação de um policial civil na atividade criminosa. Os envolvidos responderão pelos crimes de contrabando e descaminho, além de formação de quadrilha e uma série de outros delitos correlacionados. Corrupção ativa e passiva, receptação qualificada, crime contra a saúde pública e contra as relações de consumo. Será concedida uma entrevista coletiva no período da tarde de hoje na Câmara de Vereadores de Cascavel, na rua Pernambuco, 1843, informou a Polícia Federal em nota divulgada à imprensa no início da manhã desta quinta-feira. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.